O comentarista político da CBN traz seu pitaco diário aqui na Rádio Que Toca Notícia. E hoje os assuntos a serem discutidos levam-nos a questionamentos importantes. Uma operação da Polícia Federal, que era para ser exemplo para toda a sociedade, acaba mostrando mais uma vez, Lucas, que quem tem dinheiro não fica preso. Confere, bom dia. Bom dia. É o seguinte, ô Marcão, não é bem assim, Marcão. Vamos esclarecer, porque saiu uma decisão judicial federal, de um juiz federal, por sinal, um juiz muito eficiente. Eu entrevistei ao doutor Leandro Cadenas Prado. Ele é o juiz substituto da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal aqui de Foz do Iguaçu. Ele foi o juiz da chamada Operação Dupla Face. Vocês haverão de se lembrar que no dia 19 de janeiro, a Polícia Federal saiu com um monte de mandados de prisão e de busca e apreensão, prendeu aí 18 pessoas nas fronteiras. Vocês se lembram. Esse pessoal, segundo, na época, o diretor da Polícia Federal, o delegado-chefe, deu até uma entrevista dizendo que essas pessoas estavam sendo acusadas de operar uma perigosa quadrilha especializada em contrabando de cigarros, né? Que teria movimentado 40 milhões de reais. Você esteve lá na entrevista, ali na entrada da delegacia. Isso foi informação. Bom, essas pessoas foram presas e um dos presos, que seria o considerado no processo como o cabeça da quadrilha, chama-se Ederson Foleto. Ele foi uma pessoa de origem simples, trabalhou no Paraguai, foi balconista de uma loja lá do cantor, a Advance Informática, e depois apareceu aí, cresceu na vida, né? Comprou a ONU, a boate. Enfim, ele é um dos presos e ficaram lá 18 pessoas presas desde janeiro dessa época. E os advogados de defesa ficam trabalhando no sentido de tirar essa gente da cadeia. O advogado ganha para isso. É o que eles sabem fazer, né? E bem. E ganham muito bem, exatamente. E já tentaram inúmeras vezes irem lá no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, que é o Tribunal da Justiça Federal do Paraná. E lá o tribunal já denegou o pedido de habeas corpus por várias vezes. O tribunal sempre diz que, dado a periculosidade da quadrilha e o dinheiro que eles movimentaram, 40 milhões, eles tinham carreta e até o Pará. Então o tribunal não quis soltar. É, porque acha temeroso soltar agora nesse período que está instruindo o processo. Bom, e agora saiu uma decisão recente, está no meu sítio, hlucas.com.br de hoje. É um furo de reportagem que eu estou dando. Nenhum veículo de informação sabe disso por enquanto. Vai saber depois que ler lá no meu site. Se quiser repicar notícia, eu até permito, mas por favor, dê um crédito para o pobrecito do Língua. Bom, mas vamos ao que aconteceu. O juiz aqui, ao analisar um pedido de liminar em habeas corpus para soltar essa gente, ele impôs algumas condições. Por exemplo, ele impôs um valor de fiança que começa de 80 mil e vai até 900 mil reais, dada a importância de cada preso que tinha na organização, né? Um mínimo, repito, um mínimo de 80 até um máximo de 900 mil. Para o Ederson Foleto, que é tido como cabeça, foi estipulado 900 mil para ele ganhar um habeas corpus e responder o processo de liberdade. Ocorre, entretanto, que o juiz é um juiz muito eficiente, ele é preparadíssimo. Ele, o que que ele fez? Ele disse que, além de pagar as fianças, os réus deverão também indicar a procedência do dinheiro que está pagando a fiança. Aí que a porca torceu o rabo, né? Porque quadrilheiros, normalmente, como é que vai justificar a origem de um ativo financeiro desse porte? Fica complicado. E agora o que é que fizeram? Desse grupo de 18, apenas um conseguiu pagar lá, pagou 160 mil reais da fiança e saiu, tá solto, livre, leve e solto. O resto tá tentando arrumar o dinheiro e tentando arrumar uma explicação para onde, da onde é que veio esse din-din, né? Porque dinheiro tem que ter procedência. Por outro lado, a Receita Federal também está junto na operação, chama-se Dupla Face. Ela está rastreando também os bens de todos os réus. É, para saber como é que eles construíram, né? Tiveram acesso a essa fortuna aí. Foram encontradas mansões, muito carros de luxo, terrenos, essa boate, enfim, a Receita rastreia. E agora os advogados de defesa estão dando tratos à bola para descobrir uma forma de reduzir essa fiança e em paralelo, concomitante, combater essa decisão de ter que demonstrar a procedência do dinheiro. Para isso, o que, que eles fizeram? Bater à porta do Tribunal Regional em Porto Alegre. É assim que funciona o processo. O tribunal vai analisar um pedido. Um detalhe, no caso do pedido de recurso do Anderson Foletto, os advogados escreveram lá que ele é um mero assistente de serviços gerais. É, e portanto não teria como ter R$900 mil. Está escrito, né? Sabe aquela história, papel aceita tudo. Mas enfim, quem vai dar a última palavra é o tribunal lá em Porto Alegre. Se o tribunal disser que não, pode dizer que sim ou que não. Pode baixar a fiança e não querer saber da procedência do dinheiro. Aí estará atendido o pleito dos advogados de defesa. Do contrário, se seguir o entendimento do juiz de primeira instância, vou repetir o nome dele, que é um juiz admirável, chama-se Leandro Cadenas Prado, juiz federal que já foi meu entrevistado na TV Confosa. Essas são as notícias oriundas da Operação Federal Dupla Face. Sexta-feira chegando, e aí, fica como a situação na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu? Bom, amanhã, segundo eu soube, é o dia dele. O prefeito falou com algumas pessoas que amanhã ele vai se comunicar se oficialmente, que deverá dizer o nome das pessoas que vão compor o novo secretariado dele, né? Ele vai dar uma mexida, já foi falado aqui inúmeras vezes ao longo dessa semana, deverá indicar também a oficializar o nome do Charles Bortolo no lugar da Letícia Lima. A grande dúvida é se a Letícia vai sair da administração ou vai ficar como subsecretária do Bortolo. Ou se o doutor José Elia X é que será é um dos cotados também para ser o subsecretário. Portanto, o Ayrton José também deve ser indicado para a Secretaria de Governo. O Budel, vamos saber para onde ele vai. Enfim, amanhã nós aguardamos com expectativa esses anúncios da mudança no secretariado. E agora vamos falar também de um assunto que é extremamente importante aqui para nós na região de fronteira, porque Cascavel está diretamente ligada pela BR-277 e pelos laços que a gente tem de convivência com Cascavel. Que história é essa? Que confusão é essa? Quem que consegue entender o que está acontecendo na administração de Edgar Bueno? Lá aconteceu o seguinte, já viu falar no samba do crioulo doido? É o samba do crioulo doido. E bem descompassado, digamos. De manhã Cascavel tem um prefeito, de tarde tem outro, de noite tem outro. E perderam o deputado ou não? O deputado, né, ficou pendurado na brocha. O professor Lemos do PT, porque ele deu entrevista ao pessoal do Tarubá, como prefeito, inclusive, de Cascavel, já falando, inclusive, de modificações na estrutura de secretarias, o que, que ele iria fazer. E o outro presidente da Câmara também, o Márcio Pacheco, também, que chegou a ficar 24 horas no cargo, deu também entrevista, já nomeou secretário, ficou todo mundo pendurado na brocha, porque é o seguinte, saiu uma decisão ontem, o ministro-presidente do STE, o Superior Tribunal Eleitoral, né? Lá em Brasília, o doutor Marcos Aurélio Mello, o ministro, primo do Collor. O Collor botou ele lá no Supremo. E ele é presidente do STF. Tudo gente boa das Alagoas. Ele julgou uma liminar e deu provimento ao pedido da liminar no sentido de que o Edgar Bueno permaneça no cargo de prefeito até que seja julgado o mérito. Isso vale dizer que o prefeito voltou a ser o Edgar Bueno, ele estava todo eufórico, saltitante ontem, comemorando, e o mérito poderá ser julgado daqui um mês, daqui 6 meses ou daqui 3 anos. Não tem prazo. A minha pergunta era essa. Até quando? Lá agora, julgar o mérito lá no TCE, tem uma fila enorme, pode ser até que cabe o mandato do Edgar e ele não seja julgado o mérito. Eu quero dizer uma coisa aqui que eu sempre digo e volto a repetir. Caçar mandato de político no país é muito difícil, porque os julgadores se atêm aos milhares de votos que são sufragados no nome do candidato, né? É a voz do povo. Eles votaram, milhares de pessoas, mais de 80, 90, 100 mil pessoas, votou no Edgar. E isso, de repente, você derrubou uma decisão dessa do voto é muito difícil. Mas, enfim, vai sair a decisão, o julgamento do Bernardo, que vamos ver o que acontece. Eu quero desejar a todos um bom dia, né, Guilherme? Né? E dizer que amanhã eu volto. É assim, Marcão? Até amanhã, então. Até amanhã. Hélio Eduardo Lucas, o comentarista político da CBN, tá com a corda toda. Hoje ele deu um furo de reportagem aqui, tá feliz. E a gente volta amanhã com mais comentários políticos aqui na Rádio Que Toca Notícia.